Eu tô longe da vida ilusória. Nós tamo ainda arrebentando nessa guerra sem história, eu e meus mano. Calamidade no corre. Zona Norte registra nas rimas fortes, então se liga. Que é letra pra malandro mesmo. Do tipo que não blefa nem tem conceito, obsceno vagabundo. Sozinho pela rua andando, onde qualquer maluco pode te pôr no chão sangrando, é mó perigo. Eles continuam arrebentando nas esquinas da quebrada, o diabo sempre te escoltando sem noção. Que vem pagando vacilão. Qualquer dia o troco tromba vai morar com o cão. Aqui é assim, cê não pode se iludir, nem deixar saber demais, porque o perigo ronda tudo aqui. Pelas esquinas, becos, avenidas, arrebentando tem de monte igual tem muito MC. Tem quem usa pijama, nunca sofreu na lama, tipo vive igual puta, eles faz tudo por grana. Filha da puta é a TV, com novelas que tem cenas indecentes, conteúdo prevê. E todo mundo finge que não vê, mas quem garante o seu futuro não tá ali que eu sei. Um monte de ladrão de terno engravatado, cara limpa, rosto nobre, transformado pela podre sociedade. Eles continuam arrebentando. Eles continuam arrebentando. Eles continuam arrebentando. Continua arrebentando. Porque som de vagabundo estralando novo horizonte. Calamidade negro livre é minha fonte. Irmão nos trones, não se assume, some. Mano, Bill, CDR, trincamentos é o codinome. Sempre ser homem, não clone. Quem se assume não se esconde. Trinca nos bondes, eu e mais 11. Fazendo tour de Muzu pro Belo Horizonte. Eles continuam arrebentando, plantando, colhendo. Em vez faseando nas produções dos shows, me diz quem está chegando. CDR faz ao vivo e não playback. Do beatbox, back to back. Ligou os moleque de Neves na cerimônia de mestre. Construiu um coletivo, segura o sistema, esse é meu rap. Fui, botei ladrão na mesma pegada. Difícil ser igual eu falar de mim é sua cara. O rap em Minas é indiscutível e não se iguala. Tribulação foi de Opala, calamidade, ironia. Só os peça rara, firme e forte. Na guerrilha subhumana, hip hop, cultura contemporânea. Pra superar meus pirré na vida, esquivada maldita, estatística de vida dos jovens de perifa. Malandro se liga, não clica, não pisca, sai fora da pista. Na brisa de dia, de noite ou à tardezinha, eles continuam arrebentando e eu faço a minha. E eu faço a minha. Eles continuam arrebentando. Se liga aí, é nóis. Eles continuam arrebentando. Calamidade CDR. Eles continuam arrebentando. Vou dizer. Eles continuam arrebentando. Dá licença, calamidade na humildade. Chegando da ZN Minas Gerais. Faz nossa realidade. Cidade Vespasiano é o cotidiano. Tem miliano que tô no corre e não paramos. O ano passou rápido, mas não fiquei parado. Da força que vem da fé, veja aí o resultado. Pois nada é por acaso, eu acredito no que eu faço. Fracasso não é derrota, só ensina cada passo. É um abraço, tem espaço quem merece. Só quem é do rap conhece, fortalece. Chega de acreditar nesses aí que não correm com nada. Eu prefiro fazer minha cara e compensar minha caminhada. CDR, trincamento, salve morro, dolaria. Da norte para oeste, calamidade, ironia. Correria de responsa na rima sem atrasar. O lado dos guerreiros se chega tem que somar. Só pra lembrar, contas pra polícia, raça do caralho. Espanca a gente e fala que é seu trabalho, né? Você é assim, eles continuam arrebentando, matando sem dó. E tá pior, tomar no cu esse grupo de rap que não canta pra favela. Resgatando quem é dela, se o som não é por ela. Agora você vai ver no próprio RAP. Se voltar contra si mesmo, modinha vai se fuder. É, modinha vai se fuder. Vou repetir, eles continuam arrebentando. Calamidade, zona norte, eles continuam arrebentando. Zona norte, zona oeste. Na fita, eles continuam arrebentando. Eles continuam arrebentando.